Aí, gente fina, boa noite. Aqui, Brother Nene, seu DJ Sangue Bom e o programa Black Knight. Hoje, pra iniciar o programa, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um dos melhores grupos de rap aqui de Porto Alegre. Lá da Zona Sul, lá do Campo Novo, vem aí o grupo CN Boys pra trocar uma ideia com vocês e falar sobre o seu novo trabalho que tá chegando aí. Então vamos lá, então, conversar com o Bagalo, que é um dos componentes do grupo CN Boys, e vai contar aí onde surgiu o grupo CN Boys e qual o bairro a que pertence o CN Boys. Fala aí, Bagalo. Não é brincadeira, mas é Bagalo mesmo. Conta aí, meu. É isso aí, né, meu? CN Boys surgiu no Campo Novo, tem 4 anos na estrada, na correria, representando a periferia, os morros, as vilas, na maior humildade. É isso aí, né, meu? É nóis. Diz aí pra mim, quantos são os CN Boys, quem é quem faz vocal, quem faz as músicas? Conta mais um pouquinho da história do CN Boys pra gente. É isso aí, né? Pode acreditar aí, ó, licença, tô invadindo os barracos, a favela aí, CN Boys no ar. O CN Boys é representado por mim, Sandrão, e meu irmãozinho aqui, ó, Mano Bagalo. Mas nosso disco aí tá vindo, tá ligado? Com várias participações, como o Lucianinho, e o Nego Mano, o Alemão, o Max, MC Maicon, a Jana, o KS, o Macu, o DJ Neso e Dentinho. E, por enquanto, as letras estão sendo, né, são todas minhas, é tudo da minha autoria, mas o Bagalo já tem algumas no gatilho que vai vir pro segundo. E mandar um salve também pro DJ Canoa lá, que sempre produziu lá nosso som lá. É nóis na fita, pode crer. Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é o nome do novo CD que vai sair aí. Por que esse nome? Explica o significado desse nome pra nós aí, Sam. O seguinte, meu, esse nome aí foi, né? Foi eu que decidi, porque é o seguinte, quando nós começamos, né? Todo mundo sabe que os grupos de rap, quando começam, são meio discriminados. Um fala, ah, o cara lá não é que nem o fulano ou fulano, porque o cara compra base e tudo mais. Mas a gente não se deixou levar. Depois de várias formações aí eu continuei trincando. Depois chegou o Bagalo pra representar. Então se... Daí eu pensei, tá ligado? Se tem a linha torta, é nós. Então Deus quer ver o certo, por isso nós temos aqui. Por isso que surgiu esse nome aí. Deus quer ver o certo com linhas tortas. Vou pedir então agora pra vocês indicarem uma música pra gente tocar aqui no programa. A música de trabalho, aquela que o pessoal vai começar a conhecer. O novo CD do CN Boys, Deus escreve certo por linhas tortas. É isso aí, Nene. Ah, pode acreditar aí pelo espaço, né? Meu, sempre representou aí, tocou nosso som na maior humildade aí. É o seguinte, eu queria dedicar um som aí pra quem não apostou em nós. Esse som aí se chama O Outro Lado da Moeda. Curte bem aí, fiquem na paz, né, mano? Paz aí pra Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, todas as periferias aí, ó. É nóis, vocês vão conhecer agora o novo trabalho. É nóis, Deus quer certo por linhas tortas, do outro lado da moeda.